Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite, meus amigos e amigas. Hoje vocês estão escutando aqui uma voz diferente, eu sou o Alan, nós estamos juntos no programa de domingo e hoje em especial estou aqui substituindo o nosso amigo Wilson, que teve um compromisso de uma palestra. Veja só, não está faltando para não trabalhar, ao contrário, está trabalhando em outra frente e eu com o maior prazer estou aqui junto com o meu amigo Luiz. E eu não gravei o nome do nosso técnico novo aqui. Guilherme é o nome do meu bisavô. Bisavô querido. O Guilherme, você vê como que é a situação, né? Eu, um dos fundadores do programa, não veio de quarta-feira mais de 2 anos, acho. Hoje eu tô tendo o prazer de estar aqui. Uma alegria muito grande. Tô eu, meu amigo Luiz Guimarães e o Guilherme na técnica de som. Muito boa noite a todos. É uma enorme alegria passar com vocês essa próxima hora e meia, onde vamos falar de Espiritismo. E para a gente começar a nossa reflexão da noite, eu abri o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, no capítulo 107, e o tema, o título do capítulo é Renovemo-nos Dia a Dia. Ele começa com uma passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 2, que fala assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Emmanuel comenta assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. E nessa atmosfera espiritual que Emmanuel nos colocou, eu posso dizer boa noite ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É com muito prazer, né, que nós estamos aqui nessa noite. E como o Alan comentou, o nosso dia de trabalho aqui na Rádio Web é de domingo. E quarta-feira a gente vem quando falta alguém, quando precisa, nós estamos aí à disposição. Uma lição linda e realmente eu diria que um dos problemas, o porquê que a humanidade patina tanto para avançar. Na realidade, a gente está acostumado a fazer uma revisão da nossa existência a cada dia 31 de dezembro. Então, chega lá no dia 31 de dezembro, a gente tenta fazer um balanço, né, do que foi aquele ano, e realmente a coisa se perde, né? Um período de 365 dias, a gente não consegue nem lembrar as bobagens que fez, os erros que cometeu, as coisas a serem corrigidas. A gente faz assim uma lembrança muito, muito prejudicada e realmente não consegue fazer um balanço. E esse balanço tem que ser feito dia a dia. É realmente um trabalho diário. Imagina uma empresa que ela chegue no final do ano e vai verificar em que ponto está, né? Ela está fadada à falência. Aliás, na administração chama isso de incrementalismo, né? Chega lá no final do ano, vê onde é que está e bota mais um pouco e vai levando. Na realidade, nós temos que acompanhar aquilo que nós planejamos no nosso dia a dia. Porque quando a gente acompanha no dia a dia, dá para fazer correção de rumo rápido. E a coisa tem solução, porque você pega o problema no nascedouro. Então, para que nós possamos nos conhecer, esse exercício de análise diária daquilo que nós fizemos, os erros, as patinadas que a gente dá no dia a dia, é o ideal. Porque você vai começar a ver que quando você faz essa avaliação no dia a dia, chega no terceiro dia que você observa que cometeu o mesmo engano, né? Você chega e diz assim, pera um pouquinho, não dá, né? Então você mesmo percebe que não dá para conviver com aquilo e você provoca uma correção. E a vida é assim, a gente toma conhecimento de como é para fazer. E aí a gente começa, através desse conhecimento, observar aquilo que a gente não está fazendo corretamente e procurar corrigir, procurar se emendar, procurar fazer uma correção de rumo. E quando a gente faz essa avaliação diária, nós conseguimos muito mais resultado, porque nós conseguimos efetivamente nos controlarmos se nós estamos caminhando conforme o planejado. A instrução, o estudo, nós já temos discernimento. Aí é só acompanhar como estamos realizando isso. O que eu acho bacana nessa lição, que a gente abriu por acaso, ela não foi escolhida, né? No domingo, não sei se você está lembrado, Luiz, a gente estava falando desse assunto de outra maneira, mas nós estávamos comentando a necessidade da gente se renascer diariamente, de reconstruir os nossos pensamentos, porque nós estamos falando da ação do pensamento na nossa vida. E essa ação do pensamento, ela... Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático disso. Hoje eu fui num velório e no hospital. Fui no velório do pai de um amigo, 92 anos, morreu de uma forma natural, final do seu estágio. E fui no hospital visitar um amigo também. Para qualquer pessoa que eu pudesse falar isso, alguém podia falar assim, nossa, que manhã complicada, né? Eu vou falar para você que não foi nem um pouco complicada, e ao contrário, ela me encheu de uma energia boa. Foi uma manhã prazerosa. Foi uma manhã prazerosa no hospital e num velório. Mas um prazer sincero, de estar levando um alento para aqueles corações dentro do Espiritismo. Foi levar a mensagem espírita nos dois lugares. E foi tão bem recebido, tão gostoso, eu falando com o filho do morto, de uma coisa que ele é católico, e eu falando de um acontecimento espírita para ele, explicando que ele, o pai dele, a gente podia chamar ele no Espiritismo de um completista, que fez uma jornada, foi um professor, um educador, uma pessoa que todo mundo admira, todo mundo que fala dele fala bem. A esposa lá do lado, 66 anos de casado, criou os filhos, os netos, bisnetos. Pessoa admirável. Viveu o que tinha que viver numa encarnação e com louvor. Eu falei, né, é um momento da gente agradecer ao plano espiritual que ainda levou ele numa semana. Ele não tinha nada. Aí ele começou com uma febrinha, foi para o hospital, estava com uma pneumonia. Não teve mais resistência, mesmo com os medicamentos do hospital, e desencarnou uma semana depois. Todo mundo já preparado emocionalmente, teve uma semana para se preparar, para falar tchau para o pai, para o avô, para o bisavô. E daí ele foi, de uma forma serena. Essa é a beleza do Espiritismo, né, Luiz? É, Alan, eu diria que esses velórios, assim, o da minha mãe, possa estranhar, foi uma festa. É uma festa. Foi uma festa, né? Por quê? Porque ela estava com 100 anos. Ela completou 100 anos no dia 7. Nós voltamos de Santa Catarina no dia 16. E ela morreu no dia 17. Ela caiu, quebrou o fêmur. Imagina se ela tivesse com 100 anos, ter que ficar numa cama hospitalar. E, no entanto, ela... Uma mulher que era ativa, exatamente, né? Até aos 100 anos, né? Exatamente. Então, ela no hospital foi operada do fêmur, passou pela operação, que eu achei que não iria passar, e dois dias depois morreu dormindo. Entende? Então, realmente, foi um presente para ela e para a família. É um mérito, exatamente, né? Exatamente. Não é um presente no sentido de ganhar o que não merece. É merecedor, é meritocracia. É pessoas que dedicaram a vida para isso. E Alan, e a gente tem que, como espírito e conhecedor do assunto, a gente tem que entender que, imagina você, e eu estou sentindo isso agora, eu estou com 72 anos, eu, a cada dia eu estou sentindo as dificuldades que o espírito encontra em função do corpo que não responde. Que não, né? Responde. Então, você com uma pessoa com 100 anos, imagina, ela gostava de fazer tricô, mas não podia mais por causa da vista. Então, na realidade, é só limitação. Então, quando você liberta uma criatura de um corpo com 100 anos de idade, isso é um presente. É um presente. E ainda da forma doce que foi, né? Foi uma forma assim tranquila, que preparou todo mundo. E inclusive nós, esse é um assunto até bem atual, nós estamos aumentando o tempo de vida das pessoas pela medicina que vem se desenvolvendo, principalmente na nossa região aqui, que tem uma condição econômica um pouco favorecida em relação ao resto do país. E com essas melhorias de exames preventivos, de pensamento em alimentação, em tantas reflexões que se faz hoje para as pessoas com a idade... Por exemplo, a média de idade há 50 anos atrás era 50, 60 anos, média de vida. Hoje já está em 75 anos, a média. Quer dizer que nessa média, ó, sua mãe com 100, esse senhor que eu fui hoje com 92, estão puxando a média para cima. Exatamente. Então, a média está aumentando de vida, só que junto com isso vem uma debilidade do corpo físico que é natural, biologicamente natural. Então, as necessidades do corpo vão exigir mais, mas vão exigir também que a gente tenha um espírito preparado para esse corpo limitado. Porque como... Muito mais resignado, muito, né? Muito mais resignado. Como que eu vou dar conta, né, de um corpo que não responde à minha mente lúcida, se Deus quiser, ali, né? Que nem eu tô contando do caso desse senhor. Um educador, ele não foi só um professor, foi um educador. 92 anos de lucidez. E o corpo não responder mais, né? Aí ele não quis sair da casa que ele morava até hoje. porque ele tinha um quartinho para as reinanças dele. Ele gostava de consertar as coisas, de mexer nas coisas. Então, mas não tem a mesma destreza de um jovem, né? Limita, devia se machucar, cortar, furar, aquelas coisas naturais que a gente passa. E o corpo indo, e o espírito enobrecendo. Então a gente vai ter que se preparar para essa nova etapa da evolução humana, que é corpos mais duráveis e espíritos mais disciplinados. Mais disciplinados. Vai ser um processo muito interessante. Isso. Então, quando o Emmanuel põe no título aqui, renovemo-nos dia a dia. A gente está aqui não só falando, por sinal, não está falando de corpo físico, está falando de espírito mesmo. Que a gente se reencontre, renasça, que a gente tenha esse gás diário para começar um novo dia, né? E mudança de comportamento, né? Eu lembro que eu tive lá com a minha mãe, completou 80 anos, e ela então me colocou dormindo na cama dela, porque o sofá ela era mais leve, então ela me convenceu que eu tinha que dormir na cama. E aí, então, eu meia-noite, eu abri os olhos. O que, que eu vejo, Alan? Um vulto arrumando a cortina. Ela trepada na escada, arrumando a cortina. Meia-noite. Para não entrar luz de manhã em você. Isso. Aí, quando eu vi aquilo, eu dei uma bronca. Tirei ela daquela escada e falei, minha filha, para com isso. Né? Porque exato é isso, a pessoa, como ela tem aquela vivacidade, ela não se toca que o corpo não acompanha, não mais. Então esse fêmur que ela quebrou com 100, pelo jeitinho dela de viver, ela foi poupada de não quebrar com 80, com 80 e poucos, entende? Porque realmente era abusadinha. Danada. Então assim, olha só as histórias que a gente traz. Porque o corpo vai envelhecendo, mas o espírito tem que se renovar, entendendo as suas capacidades, as suas limitações, né? E isso é muito importante, aprender a envelhecer e a educar para morrer. São dois aprendizados que o espiritismo que nos deixa claro, né? E a gente não pode tirar da nossa meta evolutiva, que a gente se renove a cada dia. Muito bem, estamos no programa Visão Espírita, são 20 horas e 21 minutos. Nós hoje começamos meia hora depois, porque eu não sabia que o programa tinha alterado para as 19h30. Então você que está nos ouvindo, muito bem-vindo, esteja conosco, divulgue o nosso programa, compartilhe o aplicativo para mais pessoas também nos acompanharem. Hoje, em especial, eu estou aqui com o Facebook ligado, da União Rádio Web. Se você ainda não nos curtiu, vai lá, curta a União Rádio Web. Pode deixar lá sua pergunta, seu comentário, pode deixar sua dúvida. E dentro da possibilidade, nós vamos comentar, responder e assim nós divulgamos o trabalho. Lembrando que no próximo sábado agora eu farei um seminário na União Espírita de São Pedro a partir das 14 horas com o título Mediunidade Sem Mistérios. Então, todo mundo está convidado a participar. Bom, nesse processo de estudo que nós estamos fazendo hoje, eu trouxe para somar a esse primeiro texto lido o livro Pontos e Contos, psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, que depois, não sei se todo mundo sabe, Humberto de Campos foi um grande escritor enquanto encarnado. Depois de desencarnado, ele começa a trazer obras para o Chico. E tamanha era a forma de escrita dele, era tão bem escrito o que ele fazia, que a família resolveu processar o Chico pelos direitos autorais do negócio. Então aí está aí mais uma prova da vida que continua após a morte, né? Quem ainda duvida, está aí mais uma delas. E a partir desse momento, Humberto de Campos passa a assinar Irmão X, para justamente não ter mais esse tipo de constrangimento. E eu trago um conto pequeno, o número 46, com o título No Portal de Luz. E ele nos conta assim: à frente do anjo amigo que mantinha amorosa vigilância no portal de luz entre a terra e o céu, o crente, recém-vindo da luta humana, rogou passagem, pronunciando formosas palavras em nome de Deus. O representante da divindade, porém, depois de fitar-lhe os braços, com demorada atenção inquiriu: que traz? O candidato ao ingresso no paraíso comentou espantadiço: sempre respeitei o Senhor e adorei-o nas casas que o mundo consagra à majestade divina. Reconheci a grandeza do Evangelho, aceitando-o por sublime código de salvação da humanidade. Interpretando os grandes filósofos e pensadores do passado por embaixadores dele em favor do aperfeiçoamento gradual de nossa inteligência. Guardei a fé em todos os acontecimentos da vida. Nunca me esqueci da reverência que os mortais devem ao céu. Ouvi com acatamento as elucidações de todos os pregadores da verdade, arquivando-lhes o bom conselho. Jamais perdi a esperança na justiça perfeita que rege o universo. Cada manhã, tanto quanto cada noite, cultivei a prece sentida e pura, pedindo a assistência do alto. Prestei sincero culto aos livros sacros, meditando-lhes os textos iluminativos. Fugi quanto pude à presença dos ingratos e dos maus. Abominei a companhia dos pecadores, censurei os criminosos por espírito de defesa leal do bem. Não combati as religiões por reconhecer a feição sublime de cada uma. Procurei guardar uma consciência sem mancha. Evitava o contato com qualquer lugar onde subsistisse o pecado. Temi os desvairamentos da carne e afastei-me de todas as pessoas que poderiam induzir-me à tentação para a vida impura. Acreditei que a retidão deve orientar todos os negócios, sabendo que a paciência é tesouro sagrado. Nunca me abeirei de problemas intrincados para não perdê-la. Convencido de que a paz é um dom celeste, colocava-me à distância de todas as pessoas irritadiças ou encolerizáveis, de modo a manter-me em segurança espiritual. E ao fim dos meus dias terrestres, fiz de meu aposento e de meu lar o remanso confortador em deliberada fuga dos homens e dos problemas, a fim de aguardar a morte com a pureza possível. E fixando no funcionário celeste os olhos suplicantes, acentuou: tudo fiz para não ofender o Senhor. O anjo sorriu, complacente, e objetou com expressão fraterna: meu amigo, suas afirmativas demonstram-lhe o fino trato espiritual. A cultura, a crença e a vigilância proporcionam um brilho invulgar à sua individualidade subjetiva. Entretanto, suas mãos permanecem apagadas. A passagem aqui, porém, está condicionada à irradiação da luz que cada espírito possui, em maior ou menor grau, dentro de si mesmo. E afagando, o inteligente aspirante concluiu bondoso: com tanta luz interior no cérebro, que fez em sua passagem no mundo? Foi então que o crente, tão loquaz na exposição dos próprios méritos, baixou a cabeça, entrou em silêncio e começou a pensar. O Emmanuel tem uma lição que o título é mais ou menos assim: que Deus nos livre do mal, mas não nos livre dos problemas. Mais ou menos assim. E realmente é aquela filosofia, né, da clausura para não se contaminar. Então é isso, essa ideia é muito vendida pelas religiões. E a doutrina espírita, ela completamente é o contrário. Ela nos ensina que nós devemos nos expor ao problema. Nós devemos nos ter contato com as questões do mundo. Exatamente porque esse contato, essa convivência é que vai nos permitir exercitar aquilo que nós temos que desenvolver. Se você tem uma passagem aí que ele coloca que ele evitava as pessoas problemáticas porque não queria perder a paciência, né? Então tá certo, se isola, né? Não vai perder a paciência nunca. Agora não vai ganhar paciência também, vai voltar do jeito que veio. Então nesse contato diário, e é isso que a doutrina fala muito e ela chama muita atenção, nós erramos. Nós somos espíritos em evolução. E no trato com as coisas do mundo, nós cometemos erro. Agora, que esse erro que a gente comete não se torne uma culpa. Que a gente não se sinta culpado em função do erro que cometeu. A gente errou? Ótimo. Faça uma avaliação, questione-se e veja por que errou e procure evitar na próxima. Então, a doutrina nos coloca exatamente em contato com as coisas do mundo e nos ensina como nós devemos fazer para superá-las. Porque é nessa superação é que nós vamos avançando. Uma criatura que é mentirosa, e vamos chutar aí que ela pregue 50 mentiras por dia, ela se torna espírita, ela começa a entender que a mentira é uma coisa ruim, então ela se propõe a eliminar a mentira da sua vida. Não tem mágica. Essa criatura aí, depois de 10 anos no Espiritismo, ela vai estar pregando 10 mentiras por dia. As pessoas que no centro costumam criticar, né, e apontar os erros dos outros, possivelmente aquele cidadão vai ser conhecido como mentiroso. E as pessoas não perceberam e não se ativeram ao fato de que ela contava 50. Está contando 10. Então houve um progresso tremendo. Então nós temos que lutar no sentido de nos desvencilharmos dos nossos males. Mas não tem mágica. Existe uma coisa que se chama hábito. Existe uma coisa que se chama arrastamento, que o espírito traz de acordo com o seu envolvimento com aquela questão em vidas passadas. Então, cada um de nós, em função do envolvimento que tinha com aquele determinado problema, tem um arrastamento maior ou menor. E nós temos que ver e temos que entender que aquele que tem um arrastamento maior, ele vence e tem um mérito maior em não cometer tantas asneiras como cometia antes. O Paulo, ele, com toda aquela grandiosidade que ele conseguiu nos mostrar, ele dizia: aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. Porque ele sabia que ele era comandado pelos seus arrastamentos, que quando ele via, já tinha feito. Ele tinha consciência, aí não dava mais. Tinha arrumado, né? Mas você sabe, quando eu li esse texto agora, eu fiquei imaginando, né? O que eu ia falar para esse anjo se eu entrava ali ou não entrava? Eu fiz essa autorreflexão aí, né? Como que eu defenderia a minha entrada para aquele anjo? Então, gente, eu acho que a lição, que é logicamente um conto, né? O Humberto de Campos tem esta habilidade. E Alain, uma informação doutrinária, né? Uhum. Aquele que age, aquele que tem a ação, a aura na sua região das mãos deve brilhar intensamente. Tanto assim que o anjo viu. É, quer dizer, a luz era só dentro, mas na prática aquelas mãos não trabalhavam. Faltava, né? Exatamente. Eu brinco muito que quando a gente chega no plano espiritual, brinco, mas é falando a verdade também. Nós chegamos no plano espiritual e vamos irradiar no nosso perispírito a luz que nós adquirimos no trabalho diário da nossa transformação. E no plano espiritual, não tem mendigo de luz. Você vai ficar o estágio no plano espiritual com a luz que você adquiriu na última encarnação. Você só vai voltar a conseguir melhorar aquela sua iluminação na próxima encarnação. Você não vai evoluir em luz durante o estágio no plano espiritual. Na hora do arrependimento. Não tem jeito. É isso aí. E aí? E o André Luiz, ele, numa das suas obras, eu não lembro qual, ele diz o seguinte, que nosso corpo espiritual é como se nós estivéssemos no plano espiritual num baile de gala. E esse smoking nosso, que cada um de nós desenvolve durante a sua existência, cada um tem os remendos que naquele baile de gala você vai se ver no meio dos outros, cheio de remendos no smoking, né? Então, uma festa de smoking e os seus smoking tá todo cheio todo de remendos. Todo isso. Então, ele não tem mágica, né? Cada um vai apresentar a roupagem que desenvolveu. E olha só, você já pensou, né? Ontem à noite eu estava comentando com um amigo. Ele estava falando assim, olha, mas e eu falei, primeira coisa, quando você desencarnar, espírito não tem CEP. Você vai estar localizado na onda dos pensamentos que você irradiar. Então, a hora que você se vê no plano espiritual, você vai olhar para o lado e vai falar assim, olha lá, tá aquele fofoqueiro aqui, olha aquele outro também, nossa, mas tem aquele lá. Saiba que você é um fofoqueiro. Porque você vai estar perto dos seus semelhantes. Agora, se você vê aquelas pessoas que você admira ali em volta, também você saiba que você devia ser admirado também no mesmo tom, no mesmo nível daqueles ali. É simples de você saber o seu nível espiritual assim que você desencarnar. Aliás, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, né? Quando ele contou a parábola do rico e do Lázaro, ele mostrou exatamente isso. Que o Lázaro estava lá num ambiente de glória e o rico estava num ambiente de pavor. E ele dizia assim, por que, que o Lázaro está lá e eu estou aqui nessa... Né? Há 2000 anos nós estamos convivendo e as igrejas receberam essa informação. E infelizmente se mantém nesse essa nível, cegueira, nessa cegueira. É. Né? As pessoas acham que porque... tem a história do Frederico Figner, né? Voltei, né? Um cara que fundou centros, que montou o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira por conta dele, com o dinheiro dele. Um trabalhador do espiritismo maravilhoso, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, desencarna. Chega no plano espiritual, ele é recebido por Bezerra de Menezes, por mais outros ex-presidentes, pessoas que eram da convivência dele. E ele fala, mas que bom que vocês estão me recebendo. E todo orgulhoso ele estava naquela chegada. E Bezerra de Menezes chama ele do lado e fala assim, meu amigo, pena que você fracassou na sua encarnação, né? Ele falou, como assim? Vocês estão aqui me recebendo no plano espiritual? Como que eu fracassei? Ele falou, não. Não é que foi toda fracassada. O que você fez pelo espiritismo, pelas pessoas, por todo o movimento espírita, é isso que te deu a condição que a gente te recebesse. Mas você está voltando do mesmo jeito que você foi. O mesmo Frederico que encarnou é o mesmo que está voltando. Você não trabalhou nada na sua evolução, pessoal. O que será que vai acontecer com a gente quando a gente chegar no plano espiritual? O cara vai olhar assim, Alan, que neguinho doido você, né, rapaz? 10 encarnações errando igual, nem errar diferente para quebrar o gelo. Né? Por isso que é bom a gente dar uma analisada, né? Autorreflexão diária. Isso, para ver se a gente está mudando. Será que estamos mudando, né? Então, essa preocupação. E você vê que essa lição ela soma a anterior, né? Que é o do renovar-nos dia a dia. A gente precisa se renovar dia a dia. A gente precisa estar vendo novas perspectivas da vida. A gente... sabe aquela frase que fala assim? Eu nasci assim, vou morrer assim. Quem quiser que me faça... Isso é balela, gente. A gente não é. A gente está com um comportamento. A gente pode mudar esse comportamento. Depende única e exclusivamente da gente. Aliás, o nosso trabalho é esse, né? O nosso trabalho é esse. Eu acho que eu esqueci da nossa prece inicial. Você tem a prece inicial aí, Guilherme? Ah, então não é bem inicial, é prece meial. Mediária. Mediária, mas nós vamos pedir para o Guilherme colocar nossa prece. Estamos de volta aqui após a nossa prece de meio de programa, né? Mas tá valendo. Prece é prece em qualquer hora do dia, da noite. É, essa comunhão que a prece nos promove com o plano espiritual, ela é necessária e deveria ser mais praticada por nós. Eu percebo quão pouco é praticada a prece por tantas pessoas. Nos cursos que eu acabo ministrando aula no Movimento Espírita. Cursos de pessoas que já estão há anos no Centro Espírita, eu chego lá e falo assim, gente, quem vai fazer a prece inicial? As pessoas abaixam a cabeça, Luiz. Não tem um voluntário para fazer uma prece. E eu falo, enquanto alguém não fizer, nós não começamos a aula. Eu não vou fazer. Alguém tem que fazer. Eu vou brincando para tentar puxar aquele hábito. É o que você falou, é criar hábito. E às vezes eu brinco, levo bombom. Você fez a prece inicial, ganhou um bombom. Pronto, aí na outra semana já aparece uns dois querendo. Daí, mas eu quero o bombom. Tá bom, dá o bombom. Se vai assim que vai dar assim, certo, né? Vamos criar um hábito da prece. A prece é algo importantíssimo para nossa reflexão e elevação também. E de contar com o apoio dos bons espíritos. Bom. Continuando as nossas reflexões, eu vou ler para vocês uma carta, chama Cartas do Evangelho, é uma poesia mediúnica de Cassimiro Cunha. É, ele tem esse livrinho, é um livrinho com o maior carinho que eu estou chamando aqui, né? Ele fala de um monte de coisas, carta para esse, carta para aquele, carta aos pais, carta às mães, carta aos homens do campo, carta aos mestres. E hoje eu vou falar de carta aos mestres. Hoje em homenagem ao meu amigo que eu fui no velório hoje. Dia dos professores foi dia 15. Então eu vou valorizar os mestres hoje. E ele fala assim, olha que coisa mais singela. Meu amigo, tu que vives no santo esforço do ensino, estás a criar um mundo num cérebro pequenino. Guarda em tudo, por modelo, aquele mestre dos mestres, que é o amor de todo o amor, na luz das luzes terrestres. Se existem pais na matéria, do organismo terrenal, tu formas os pais do mundo na senda espiritual. Prepara-te na tarefa com o auxílio de Jesus, que faças em teus ensinos cada vez mais vida e luz. Depois das mães devotadas, é a ti que o Cristo confia a missão da caridade, que instrui, remodela e guia. Não te lembras do Evangelho? Seu roteiro ainda é o nosso. Um cego guiando cegos cai sempre dentro do fosso. Cada lição de teus lábios, seguida do bom exemplo, é uma coluna divina, sustentáculo de um templo. Muita vez é responsável ante a justiça do além, se deixastes de ensinar as puras noções do bem. Se te desvias do mundo, na estrada das tentações, podes cair arruinando centenas de corações. Mas se te elevas, criando luzes novas da verdade, caminharás para Deus em santa felicidade. Tem zelo contigo próprio, embora as pedras ou espinho, há muitos irmãos na terra com os olhos no teu caminho. Nas lições de cada dia, busca ensinar com perdão, guarda acima dos compêndios o livro do coração. Acolhe a todos. A idade não representa saber. Ampara o velhinho rude, desejoso de aprender. Meu amigo, Deus te ajude a entender o bom pastor, que seja sobre este mundo o mensageiro do amor. Bonita, né? E o Casimiro Cunha, realmente, ele tem mensagens muito, muito importantes, né? Muito. E é o que ele menciona exatamente contrário àquela lição que você leu, né? Se você passa no mundo evitando as tentações, né? Quer dizer, se você não encara a vida como ela é, em nome da pureza, você realmente, primeiro, você não dá o exemplo, né? Porque quando você vive no meio da adversidade e você se comporta, você deixa as pessoas ver como se deve fazer. Então é uma coisa que a doutrina é muito clara nisso. Nós temos que encarar os problemas, viver no mundo, no local onde Deus nos colocou. E a gente evangeliza muito mais pelos nossos exemplos do que pela nossa fala, né? O que que adianta a gente ter uma fala arrumadinha, polida e no mundo viver de qualquer jeito? Não adianta nada. Eu fico assim muito impressionado com pessoas que adentram a doutrina espírita, né? E a primeira coisa que aprendem é aquela muita paz. Aquela fala mansa, muita paz. Aquilo me incomoda um pouco, né? É porque muitas vezes a maioria que se comporta assim tá falando da boca para fora, né? É às vezes um começo. É uma vontade de transformação de dentro, mas que ela comece assim, mas que vá mudando, né? Que aquela paz seja representada. Isso, vai sendo incrementada com atos, né? Eu vou contar uma história que eu já contei na rádio certa vez. Aconteceu alguns anos atrás comigo, mas não dá pra gente perder uma experiência dessa, porque eu acho que acaba ajudando muita gente. Fiz eu uma palestra na União Espírita numa quarta-feira, que era o dia que mais gente, mais público, mais de 200 pessoas lá. E eu estava falando das virtudes, como a gente tem que valorizar as virtudes, como que o nosso comportamento ele é observado, né? Como a gente precisa dar esse exemplo e por aí vai. Quando chega no outro dia, eu precisava descontar um cheque no Banco Bradesco. E eu precisava depositar esse dinheiro na Caixa Econômica. Por uma série de contratempos, eu cheguei ao Bradesco 15 para as 4. E era aquela fila única de 50 pessoas. A hora que eu olhei na fila, olhei no relógio, eu falei, não vou conseguir depositar em tempo lá no banco. O segundo ou terceiro da fila era um amigo. Ele balança a mão para mim assim, olá! E é engraçado que a pessoa sabe que está fazendo coisa errada, e quando ela está fazendo coisa errada, ela fala com a voz baixa, né? Já é a malandragem do negócio, né? Olá! Né? O que você vai fazer, né? Aquele jeitão assim. Eu, peguei no bolso assim, falei, eu vou descontar um cheque. Aí ele falou, daqui. É lógico que naquela hora deu vontade de eu fazer aquilo. Eu estou sendo sincero com todo mundo. Até porque você estava premido pela necessidade. Estava premido pela necessidade. Uma outra pessoa estava aguardando aquele dinheiro. Mas eu, na hora, passa um flash da palestra que eu fiz no dia anterior e eu falei assim, não, eu não posso fazer isso. Eu falei para ele, eu não quero. E ainda ele falou, ah, você é um bobo, né? Porque a pessoa daí já ofende, porque acha que você não, você tem que ser malandro, né? Você tem que ser o esperto, né? E nessa hora que eu falei que eu não queria, eu agradeci a ele, né? Nesse instante, bate nas minhas costas um dedo, assim, tuc, tuc, tuc, eu olho para trás, é uma senhora, e ela fala assim, agora eu entendi a lição de ontem à noite, eu estava só vendo o que você ia fazer, porque você estava falando ontem e eu achei que você ia dar o cheque para o rapaz, mas você realmente agora me deu exemplo na prática, como é difícil a gente fazer isso, né? Ainda bem que ela bateu rápido nela. Não, porque eu podia ainda querer voltar atrás, né? Mas aí você vê como que as coisas funcionam. Eu liguei para o rapaz que eu tinha que depositar o dinheiro, contei para ele a situação. Ele falou, Alan, fique tranquilo, põe lá no caixa eletrônico, amanhã entra na conta assim que o banco abrir, tá tudo tranquilo, fica em paz, né? E ficou tudo certo, fazendo certo. É isso aí. Né? Então, assim, a gente precisa entender que não adiantava aquela minha fala na palestra de noite se o meu ato no dia seguinte fosse contrário. Aliás, eu passei por uma experiência interessante agora. A minha carta foi cassada e mudou, né? Agora não é mais um mês, é 7 meses. Eu fiquei 7 meses sem poder dirigir, pelo menos legalmente, né? E não sei se vocês perceberam, mas na televisão começou a invadir propaganda de escritórios de advocacia que resolve o problema para você. Ah, é? Tem isso? É, né? E então, recebi torpedos, uma série de coisas. Eles estão cobrando R$2.400, né? E eu falei para a moça exatamente isso. Eu disse assim, minha filha, vocês vão resolver o problema de uma forma legal? Né? E ela disse assim, tal coisa, isso aí tudo já tentei, não deu. Não vai. Aí eu disse assim, para não. Já as multas que eu recebi foram injustas, que foram multas, aquelas multas de 40 por 50, aquela radar escondido. Eu disse, e eu não vou alimentar isso. E eu passei os meus 7 meses sem poder dirigir, né? Mas não usei desse recurso. Entendeu? Disse, não, isso aí eu não vou fazer. Porque senão você está alimentando esse sistema. E aí, olha que interessante essa lição. Eu lembrei agora de Sócrates. Sócrates, ele era um defensor da democracia na Grécia. E ele, por um processo democrático, por mais que pese que talvez foi mal feito, porque talvez ele não merecesse a morte, ele foi condenado à morte. Após a condenação à morte, muitos, inclusive, que o encarceravam, queriam facilitar uma fuga dele. E outros que eram alunos dele ali, que eram seguidores, tinham condições financeiras de subornar esse e aquele e tirar ele daquilo e sumir com o Sócrates. Ele falou assim, de jeito nenhum. O que eu defendo é a democracia. Se eu fizer isso, eu vou ter perdido toda a lição da vida. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que executar o que foi combinado, aquilo era um combinado nosso, eu tenho que cumprir a regra, então se é o que estão me mandando fazer, eu vou fazer, e toma veneno e morre, condenado a fazer isso, ele não foi um suicídio, foi um homicídio, afinal de contas ele foi condenado a passar por isso. Olha como é difícil se manter coerente no mundo, porque as coisas nos convidam a mudar de caminho, de direção. Você pensa assim, mas era injusta a condenação. Mas foi dentro do processo democrático. Que você defende. Que você defende, então cumpra. É isso. Então a gente tem que rever muito o nosso comportamento. É fácil? Nem um pouco fácil. Mas olha o exemplo que Casimiro Cunha nos traz, né? Ele traz o exemplo do professor E ele está justamente falando que o que mais o professor faz é dar o exemplo. Não é tanto falar. Aliás, você falou e me lembrou um fato. A minha esposa teve uma... A minha filha teve uma professora aqui em Piracicaba. E um dia, na Pão de Açúcar, ela já casada, né? E aí, então, ela mostrou a moça e disse assim, essa moça foi minha professora. Aí eu disse assim, e como é que ela foi? Ela assim, foi ótima, foi excelente, né? Aí eu bati nas costas da moça e falei, olha, você precisa saber disso. Aqui está uma ex-aluna sua, né? Que aí ela falou que você tinha sido professora, eu perguntei para ela e ela disse que você foi ótima, né? Isso aí é tão bom. E é tão bom, às vezes, também você compartilhar com a pessoa, né? Sim, porque eu tenho certeza. Da maior importância. Eu tenho certeza que ela não fez isso esperando esse retorno. Mas quando vem um retorno desse, não tem preço que pague a satisfação que você proporciona para mostrar que a pessoa está no caminho certo. É isso aí, é um reforço. É um estímulo, né? Para que aquela pessoa... Aliás, a gente sempre que possível, né? A gente tem que praticar isso. Você veja bem, hoje nós dispomos de um recurso que eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, o WhatsApp, né? O Messenger. E esses recursos que a rede social nos proporciona é fantástico. E por incrível que pareça, as pessoas estão usando isso para torná-los insuportáveis. Porque fica naquela... Você recebe 500 mensagens, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquelas mensaginhas, por amor de Deus, né? É necessário. Exatamente. Né? Eu postei no meu Messenger lá uma história de uma macaca que estava no fim da vida, já estava morrendo. E aí, então, quando a pessoa que tratava dela, que tinha amizade com ela, soube, foi visitá-la. Então, esse senhor já estava velhinho, né? E aí, então, a macaca não reconhecia mais ninguém, não queria comer, estava querendo morrer, né? Estava esperando a morte. E aí, esse senhor começa a passar a mão nela, aquela coisa assim. Daqui a pouco, a macaca, pelo cheiro, uma coisa, começa a pensar... Alan, você precisa ver a reação dessa macaca. Ela coloca assim os dentes para fora, sabe? Fica toda. Ela passava a mão na cabeça desse senhor, alisando, assim, coisa fantástica. Quer dizer que ele tratou ela com amor. Exatamente. Com carinho, é isso aí, mas você precisa ver a reação dela de encontro com aquele amor que ela já não via há tanto tempo. Sabe que hoje eu estava explicando uma coisa para uma moça? A moça tem um filho autista. Uma filha autista, por sinal. É uma filha. E eu estava explicando para ela que Deus, ele manda filhos especiais para pais e mães especiais. Porque é um pai e uma mãe especial que vai poder fazer aquela educação especial. E eu falei para ela que para cada pai e para cada mãe, todo filho é especial. Então, que ela fizesse o melhor por aquela filha e tal. Eu falei assim, eu vou fazer uma comparação com você, eu não estou te ofendendo nem a sua filha. Você já teve algum bichinho de estimação? Aí ela falou, tenho uma cachorra, adoro minha cachorra, é que nem uma filha para mim. Eu falei, ah, então, que bom. Ela fala, porque a menina dela tem dificuldade de fala. Tal. A cachorra fala? Não. Não? Não. Mas como você sabe a hora que ela está com fome, a hora que ela quer dormir, a hora... Como que você sabe? Ah, parece que ela me fala, eu entendo quando ela está com fome. Sabe por quê? Porque você se dedicou a entender a comunicação, que você fez o esforço para compreender os comportamentos daquele cachorrinho que você tem. Imagine você dedicando esse mesmo esforço à sua filha. Você, e ela ainda fala, ela ainda não se expressa, de alguma forma. Então você vai com ela criar uma comunicação especial para ela, mas vai se comunicar. É esse caminho que você tem que tomar. Ela falou assim, nossa, eu já passei por tantos profissionais, ninguém me falou desse jeito. Eu falei, não, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tive uma intuição aqui. Porque se você quer se comunicar com alguém, é você que tem que se preparar para se comunicar com aquela pessoa. Aliás, é o que a doutrina nos fala, Luan. A doutrina nos fala exatamente isso, que uma pessoa grossa é uma pessoa desequilibrada. Você é equilibrado, você tem que agir de diferente, uma forma melhor. Exatamente. Se você vai agir igual, então você empatou. Você empatou. Grosso igual, filho. É isso aí. Né? Então, e essas pessoas é que te fazem se elevar. Né? Porque quando você cria mecanismos para anular a ignorância, você está se elevando, você está sublimando, né? E aquela criatura não vai ter condições de competir com você. É, você se coloca numa posição. Imagina Jesus. É, é o exemplo aí, né? Isso aí. Você pensa numa cruz onde você iria amaldiçoar todo mundo que estava te... Por bem menos. Por bem menos, né? Mas você iria amaldiçoar. Solta a tua mão que você ia mandar para o céu e ia amaldiçoar aquele povo todo. E ele pede que nos perdoe porque nós não sabíamos o que fazíamos. Éramos como crianças. Olha a bondade. Esse é o exemplo. Exatamente. Então, a humanidade teve um paradigma. E o paradigma da humanidade é o perfeito. Esse aí foi o máximo. Nós temos Irmã Dulce, nós temos o Chico, temos paradigmas menores, mas Jesus foi o máximo. E aí nós temos o teto. Nós temos onde nós podemos chegar. E por que a gente não faz isso? O que, que nós estamos esperando para nos renovar e seguir esse modelo, né? Esse padrão que foi nos mostrado, né? E com inteligência, né? Por quê? Porque você jamais vai poder fazer o que Jesus fez. Não. Porque você não está naquele nível. Agora, você vai fazer sempre o máximo que você pode fazer. É aquela história da mentira. O cara que contava 50, terminou com 10, tá ótimo. Melhorou quase 80%. Bastante. Entendeu? Quer dizer, então, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que fazer o que nos dá para fazer. Uma vez eu falei mais ou menos o que você falou agora numa aula, né? E a pessoa levantou a mão e falou assim, Alan, mas e um assassino, ele melhorou? Eu falei, provavelmente, todos melhoramos. Eu falei, nessa vida, quantos ele matou? Não, por exemplo, ele estava remetendo a um caso. O Kardec, né? fala isso. Ele fala isso? É. Ele falou, ele matou 2. Eu falei, tá bom, na outra encarnação ele pode ter matado 20, então ele melhorou muito. Exatamente. Talvez na próxima ele mate só um e na outra ele não mate nenhum. É a pressa sua que está querendo repará-la de uma vez. É o que ele fala textualmente. Um assassino que matou uma centena numa encarnação, veio e matou 5 numa outra encarnação, já houve um progresso. É enorme. Entendeu? Infelizmente, Alan, eu não cataloguei isso. E até hoje eu estou procurando essa passagem. Você não acha? Não. Eu vou procurar também. É, olha. Porque é importante, é uma referência importante. Eu mesmo não lembro. É uma referência crua. Né? Que legal. E é realmente uma pessoa que cometeu um número de falhas numa existência, na outra diminuiu 50%, houve um progresso. E se houve, né? Nesse programa nós temos música do Luiz? Ou não separou nada? Olha, eu posso. Mas até... Mas sabe o que eu pensei? Da gente repetir a do Adonirã. Ah, puxa lá. Porque, sabe, eu vou contar a historinha. Isso, né? Exatamente. Eu, até você pode me ajudar. O Adonirã era um compositor, talvez um dos principais compositores do Brasil, né? Uma pessoa simples, mas simples de tudo. E ele ressignificou as emoções da vida dele, as dores da vida dele, através de uma música. Ele sublimou através da música. Ele conseguiu... aspectos negativos da vida, aspectos tristes, ele dava uma roupagem poética. Que nem, por exemplo, a namorada dele, que morre. Noiva. Faltava um mês para casar. Exatamente. Então, e ele coloca, mas você atravessou a rua sem... Não põe culpa em ninguém. Né? A culpa é nossa, sua. Exatamente. É, então, assim, olha como que ele fazia música da morte da noiva. Podia pôr Trem das 11. Isso é o Trem das 11, ele está procurando lá. Tem tantas oportunidades para a gente lembrar, porque no domingo, para vocês que estão nos ouvindo, Porque nós estamos pegando o Guilherme aqui de surpresa, né? Porque é isso que é legal. O programa ao vivo é essa emoção. É, a gente sempre tem uma música. E a música é um momento também de ligação a Deus, né? E o Luiz que é o dono dessa escolha dessa música. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, porque a gente também... Né? Vai, mas é mais gosto musical do que poesia, porque a gente está preocupado na música, na realidade, com a poesia, né? E o Guilherme não achou, mas não tem problema. Tem Iracema também, que é esse da... Mas você não procura no YouTube, Guilherme? Ah, você está procurando onde? Nos arquivos aí? Busca aí no YouTube que nós... Pode procurar no YouTube que você vai encontrar. A gente está fazendo o Guilherme se mexer, você pensa que é fácil aí? Faz, pega assim no pulo e faz o bicho. Então a coisa vai... E eu vou achar essa passagem aí do Luiz. Pode vamos tocar. Colocar isso. Agora então o trem das ondas. Qual é a mensagem? Ele sempre dava uma roupagem nova e uma roupagem positiva a alguma coisa negativa. Então acontecia um incidente e ele então, através da música, ele consertava aquilo lá. Gostoso, né? Música de boa qualidade, né? Nós estamos hoje sentindo falta dos bons compositores. Infelizmente a música anda num marasmo aí criativo e estão mais preocupados em faturar do que em elevar as almas, né? Mas esse é um espírito que aprendeu a cuidar de si mesmo, sublimando as suas dores através de músicas que são eternas, né? Músicas maravilhosas aí que a gente poderia falar uma noite inteira desse programa, né? Muito bem, após esse breve intervalo com a voz, que você vê que a voz dele nem era tão bonita assim, era uma voz rouca, rouca, né? É. Mas ele tinha o dom do negócio, né? Eu vou ler agora o nosso último texto aqui da noite, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição é a número 90. E ela fala assim: ensejo ao bem. E começa com uma citação em Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos, não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Ofereceu a chance, né? Quer dizer, deu a última chance, em vez de blasfemar, em vez de xingar, em vez de censurar, né? Porque ele sabia qual era a finalidade, mas ele o convida a meditar no último instante. Amigo, a que vieste? Isso, né? Quer dizer, então, justamente proporcionando a ele um minuto de serenidade para que ele pudesse mudar a sua intenção. E por isso que eu coloquei a respeito do paradigma, que Jesus foi para nós uma mostra de onde nós podemos chegar. Então, ele está nos mostrando que tudo aquilo que ele fez de forma perfeita, e ele afirmou isso, nós podemos fazer. É só questão de tempo. Então, o nosso trabalho é exatamente esse. E existe uma frase do Chico, que ele fala a respeito da paciência. Então, ele diz assim: nós já vivemos séculos infindáveis e viveremos milênios sem fim. Então, para trás, ele usa a unidade séculos, e para frente usa milênios, 10 vezes mais. Isso é um indicativo muito claro de que nós, no processo evolutivo, nós ainda nos encontramos no início. Nós estamos nos dias iniciais da nossa evolução. Então, tudo o que a gente presencia, a gente observa que não tem nada errado, não tem nada que nos permita censurar, Por quê? Porque a humanidade, ela está exatamente no estágio que é o início ainda, muito perto do início da nossa evolução. Ainda temos muito por fazer. Então, em vez de a gente ficar achando que a humanidade está perdida, nós temos que entender que nós precisamos, através de tudo que foi falado nessa noite, adquirir novos hábitos. A doutrina fala muito a respeito dos hábitos e nós precisamos entender isso aí. Os hábitos são costumes que nós vamos exercitando e nós vamos aprendendo a fazer melhor através da repetição. Quando nós vimos que, por exemplo, hoje, nós usamos um corpo que nós não temos a mínima consciência de como é que o sangue vence a força da gravidade. Mas isso foi exercitado pela natureza em organismos menores que, através desse exercício, possibilitou ao corpo que nós temos hoje esse exercício de uma forma natural. Não houve milagre. Deus não fez um corpo pronto. A evolução é que conseguiu esse resultado através das repetições. E a mesma coisa é com relação a nós, com relação aos sentimentos. A gente ouve falar de amor e a gente pensa que a gente consegue amar uma criatura como a irmã Dulce amou. Não! Nós temos exatamente que nos conhecermos. Então você percebe que certos sentimentos para você ainda são muito novos. São coisas que você não faz de uma forma no automático. Você precisa se exercitar muito e prestar muita atenção para conseguir fazer um pouquinho. Aquilo ali é um indicativo que você, como espírito, nessa área, você tem muito ainda a caminhar. Então nós precisamos, através dessa reflexão diária que a primeira lição nos recomendou, aprender a nos conhecer, como o filósofo apontou. Conhece-te a ti mesmo. Se nós temos um esforço a fazer para a nossa evolução, nós precisamos nos conhecer. Como é que nós vamos fazer esforço de evoluir se nós nem nos conhecemos? Evoluir em quê? Em que eu preciso evoluir? Eu não me conheço, eu não sei. Então esse processo de autoconhecimento é básico. Quando nós, por exemplo, observamos que tem certas coisas que nós tiramos de letra, aquilo ali é uma virtude que nós já desenvolvemos, nós já construímos. Então não adianta eu ficar fazendo aquilo nessa vida. Eu tenho que fazer aquilo que eu não consigo fazer ainda. Eu preciso observar aquilo que eu preciso desenvolver. Conviver com amigos que nos dão prazer, que o encontro é maravilhoso, com irmãos, que o encontro é maravilhoso, é lindo. Isso é fácil, qualquer um faz. Até os bandidos conseguem fazer isso. Vocês acham que os bandidos não têm amigos e eles não convivem, não tomam cervejinha junto? Agora, nós precisamos conviver com quem? Existe aquele irmão que você não chega perto, sai fiapo, sai faísca? É ali que você tem que se ajustar. É esse aí que você tem que se ajustar. Não é para evitar, não é para ir para longe. É esse que você tem que forçar a convivência, engolir o sapo para você restabelecer o equilíbrio que pode ter havido em algum dia. O nosso trabalho nessa evolução, nesse trabalho de vida, é exatamente isso. Nós temos que encarar as adversidades para, em convivendo com essas adversidades, em superando essas adversidades e em chegando a um ponto de compreender essas adversidades e chegar ao ponto que Cristo chegou, perdoa que eles não sabem o que fazem. Isso aí nós temos que falar para cada adversidade que nós temos na frente. Um ignorante que tenta nos agredir, perdoa porque ele não sabe o que faz. É uma criatura em desequilíbrio, uma criatura equilibrada não faria aquilo. Você não é o equilibrado? Não é você que estuda a doutrina há 30 anos? Então nós temos obrigação de, através dessas adversidades, construir a nossa evolução. Porque é só através disso que nós conseguimos evoluir. E isso é um exercício diário. E é um exercício de controle e de perseverança. E como é difícil, né? E como é um processo que, para chegar num nível como esse de Jesus, que consegue dar uma oportunidade para o amigo, sabendo do que aquilo ia considerar depois, naquela hora, esses exemplos que tem que calar em nosso coração, né? Mas a gente só vai absorver esse exemplo se nós realmente colocarmos em prática um estudo contínuo, né, Luiz? E no estágio que nós estamos, Alan, a nossa atitude em passando por uma situação dessa é matar o Judas antes de ele conseguir nos matar. Era bem mais fácil. Entende? Né? Quer dizer, então a nossa atitude é de vingança. É. Mas assim, não vou deixar barato. Não, eu vou atrás. Exatamente. Então, esse é o estágio que a gente está. Agora, nós precisamos sair desse estágio. E só alcançamos isso tendo essa consciência e tentando alcançar através da prática. E sabe que é uma brincadeira que eu sempre faço em palestras aí, que eu sempre faço, não, mas nos últimos meses eu fiz em alguns centros, algumas vezes, porque eu queria entender, ter esse feedback, né? Era perguntar na casa quem tinha o evangelho. Então eu pegava, fazia uma palestra, quem tem evangelho? Então quase todo mundo em conteste levantava a mão. Tem. Opa! Aí eu fazia uma segunda pergunta. Quem leu o evangelho inteiro? Bom, aí já caía para uns 15, 20%. E em seguida eu perguntava, desses que levantaram a mão, que leu o evangelho inteiro, para qual eu posso fazer uma pergunta? Aí mais nenhuma mão levantava. Mostrando que tem o evangelho, que é o manual de comportamento, manual de educar filho, manual de ser casado, manual de trabalhar, manual de... tá lá. Tem o evangelho, não lê. Quando lê, tem dúvida sobre o seu conhecimento, que não aceita nenhuma pergunta. Quer dizer, como que nós vamos nos transformar esperando essa transformação acontecer de repente? Não vai acontecer. Alan, e o evangelho é uma coisa fantástica. Quando a gente lê, por exemplo, aquela parábola do filho pródigo, que a gente lê 500 vezes, fala sobre ela 500 vezes, inicialmente a censura é sobre aquele filho que pediu a sua parte e foi viver a vida. Então era um filho que é considerado dissoluto, né? Ele foi viver a sua vida e no fim fez bobagem. E aí quando ele vê que os empregados lá, como ele era de outros caras, o pai dele tratava esse tipo de empregado com muito mais decência, ele se propõe a voltar para o pai, não para ser filho, mas para ser empregado. Então esse era o filho problema, o filho que saiu de casa, que abandonou, que torrou a grana. Esse é o filho problema. Aí quando ele volta, que o pai o recebe com carinho, com alegria, né? Mata lá um novilho para comemorar. Aí o pai descobre o problema que ele tinha. Porque aquele filho que não saiu de casa, que ficou do lado dele, que não fez a bobagem, se revela um ciumento. Então você vê, ali estava um probleminha escondido, né? E o evangelho nos mostra que aquilo que aparentemente era um problema grave se revela uma maravilha que aconteceu, porque o filho se arrepende. E finalmente aquele... entendeu, exatamente, né? Agora, aquele outro, que era o comportadinho, era um danadinho do ciumento. Que quando o irmão voltou, ele devia se alegrar também, porque... né? Mas não. Não. Sentiu ciúme porque o pai... Comemorou a volta do irmão. Então você veja que a vida é assim. Às vezes a gente pensa que sabe que tem o problema na mão e na realidade o problema estava escondidinho lá. E às vezes a gente descobre depois de morrer. E às vezes a gente descobre isso dentro da gente. né, que a gente cuidou muito tempo de algo em nós a ser transformado, mas esqueceu de coisas importantes que passaram despercebidas por nós. E que coisa chata, nela. Puxa. Vai descobrir depois que já não tem mais o corpo físico, não tem mais jeito. E tomando dura ainda, provavelmente. Tomando dura no plano espiritual, que nem esse conto que nós lemos aí. Então, nós não, é coisa chata. Eu na terceira série do ginásio, eu rodei. E aí eu senti o desprazer que era você começar um outro ano novo, vendo todos os seus amigos no ano da frente e você pegando a turminha nova, de moleque nova, entende? Fazendo companhia para elas no ano todo. Aquilo lá é desgastante, mas você tem que fazer. Não teve a capacidade de identificar isso antes. Então, que a gente tenha isso em mente. Não espera o ano acabar. Não espera a vida chegar ao fim. Vamos descobrir enquanto nós estamos vivendo, né? E o Evangelho nos proporciona isso. Ele, quando menciona lá as viúvas que estão esperando o noivo, ele nos alerta a isso. Então, ele nos alertando, ele nos chama a atenção para a realidade que nós estamos vivendo. E o negócio é nós descobrirmos essa realidade já, enquanto nós temos ainda o nosso corpo físico e temos condições de mudar o rumo. Agora, para isso, voltamos na nossa fala original. Nós temos que fazer essa revisão diariamente. Hoje, antes de eu dormir, não precisa deixar para quando tiver com muito sono, né? Faça uma revisão. Como é que começou o meu dia? Né? Como é que eu... Poxa vida, realmente eu dei mancada. Essa aí eu pisei na bola, né? O Alan vai fazer a revisão dele. Ele teve hoje um velório, depois teve no hospital. Ele, a coisa foi tão boa que ele só falou do velório, não deu nem tempo de falar do hospital. Né? Que, por sinal, é a visita de um grande amigo espírita, né? É, que eu até peço preces de todos pelo nosso querido Urbano Zotelli. Ele está bem, mas precisa de cuidados. É um companheiro de uso, um companheiro de tantos trabalhos. Demos aula juntos, há muitos anos juntos. É um cara admirável dentro do movimento espírita e às vezes vai parar lá no hospital e a gente também esquece de visitar. É, aliás, é um problema que nós temos, né? Os evangélicos, eles têm um hábito muito interessante. Cada criatura que adoece, eles têm lá o diácono que é encarregado daquilo, ele anota, comunica à igreja que está acontecendo aquilo e as pessoas fazem visita, fazem as orações. Nós espíritas, e tem várias, inclusive, lições nos livros espíritas sobre isso, né? A pessoa some do centro e a gente nem se toca, nem se toca. Não vem vindo, nem vai atrás para ver o que está acontecendo. Exatamente, o que está acontecendo com aquela pessoa? Por que aquela pessoa nunca mais viu? Você sabe que uma vez um rapaz me contou que o pai dele foi frequentador 30 anos numa casa lá, não faltava uma semana. Caiu doente. Aí ele, pai, eu vou avisar lá na casa. Não, não avisa. Eles vão visitar. Passa mais uma semana, pai, eu vou visitar. Não, não avisa, eles vão visitar. O homem morreu sem receber a visita uns 2 meses depois. Ninguém foi. E esse é um problema que nós temos na organização espírita. Da nossa casa, que, né? A gente aprenda com Exatamente, isso. Exatamente, né? Que a gente preste atenção nessas coisas. Muito bem. O que é bom passa, né, Luizão? Já passou uma hora e meia e a gente estava aqui falando de espiritismo com vocês. Nos ajudem a divulgar o programa Visão Espírita, que tem 20 anos já no ar. Há alguns anos nós adotamos um modelo de aplicativo, de celular, por uma questão de custos, né, para a gente poder se enquadrar com a receita que a gente pode se enquadrar. Contamos com a participação de muita gente aqui no estúdio, todo mundo trabalha de forma gratuita, e que a gente possa receber de você um apoio, que é o apoio da divulgação. Então eu vou pedir para o meu amigo Luiz deixar suas últimas palavras, meu amigo. Nós agradecemos a primeira oportunidade de podermos estar aqui, né? E que todos nós possamos fazer esse esforço de divulgação daquilo que nós estamos fazendo. Eu sempre posto nas redes sociais, né? E se você puder partilhar com seus amigos nas suas redes sociais, é importante. Porque as pessoas aí, a partir do momento que elas escutam uma vez, se gostarem, elas voltam a sintonizar com a rádio. Um grande abraço a todos e que todos nós possamos voltar aos nossos lares na paz de Jesus e com muita alegria. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.